é sobrenome de Ricardo Estidores. Bota no telão, Brasil, o homem do gás. R.A. Boutique e a marca Duke Golden. E mais, chute certo, contrato renovado. Bota no telão o maior site de aposta aí, ó. Vai começar o bagulho doido, maninho. A referência e pressão chegou. Vamos que vamos, porra. A dupla especialista em rock desguiado. Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! A maior referência em pressão do Pará. Vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô no bonde! E aí, DJ Dinho Pressão? Tô na área também! Hoje tem aula? Claro que tem, claro que tem! Vamos lá! Atenção, atenção, alunos! Atenção, alunos! Prestem bem atenção! Prestem bem atenção! A aula de pressão vai começar! Aniversário da sexta, toca top, maninho! E olha como tá lotado o bonde! Só quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima! Vai começar o show da referência! E aí, como é que é, maninho? O meu amigo Everaldo Aleixo de Marituba já mandou falar! Já tá autorizado o show! Olha, meu amigo Eulio do bonde! Vai começar o show da referência! Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz da vida? Cadê o grito da torcida do Paysandu aí? Cadê o grito da torcida do Remo? Pra começar bonito, põe a mãozinha pra cima. E bora começar com o Taz assim, ó. 5, 4, 3. Japa Gravações. DJ Japa. O bagulho doido! Bora, meu blaster! Explode! Põe a mãozinha pra cima e grita! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Oh! Oh! Oh! Vem muito papo por aí! Torcida do Remo que tá feliz da vida! Bota a mãozinha pra cima aí, ó! Cadê a torcida do Paysandu também? Só quem é flamenguista, bota a mãozinha pra cima! Quem é corintiano, bota a mãozinha pra cima! Quem é palmeirense, bota a mãozinha pra cima! Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Mas eu vou mandar um recado. Alô, sul do Brasil! Alô, Santa Catarina! Dia 11 e 12, pela primeira vez no sul do Brasil, esse show aqui, ó, o show referência, chega no sul do Brasil. Alô, Marcelo Viana! Prepara Florianópolis! Prepara Navegante! Que dia 11 e 12, o sul do Brasil vai conhecer a referência do Pará! Joga a mãozinha pra cima! E hoje, sábado, todo mundo se encontra na Via Show! E a contagem já é regressiva! 5, 4, 3, 2, 1! Lá vai fogo, né? Eu quero noite eu vou poder, vou passar pra geral. Cê vai beber, vai chorar. Chama. DJ Chico, hoje se prepara que hoje à noite eu vou poder. Eu já fico até vendo o sul do Brasil cantando assim, ó. Cê vai beber, vai chorar. Vai chorar. Olivia! Se foda! Se parei, porra. Tô solteira. Tô solteira agora. Gente, eu vou eu vou sentar, vou sentar. Vem com quem? Vem com quem? Vou sentar na tua pira. Vem com o gordo, vem com o Dinho. A solteira. Vem com o gordo, vem com o Dinho. A solteira, a solteira, a solteira, a solteira, a solteira. Tô solteira agora. A solteira, a solteira. Vem pira, vem pira, vem pira, vem pira, vem pira. Tô solteira agora. Vem pira, vem pira, vem pira, vem pira. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. De ningordo, tô na arioque, tá desviado. De ningordo, tô na arioque, tá desviado. Tá moleque doido, mostra como é que faz. Tá moleque doido, mostra como o caqueado, vai! Mostra como é que é, mostra como é que faz. Yeah. Bora, meu amigo Eulio do Pudge! Sal, sal, sal, sal, papai! Sal, sal, é a sexta toca top do Pudge! Bora no caqueado! E a galera invadiu o Pudge! Pra lá, pra cá! Pra lá, pra cá! Pra lá, pra cá! Pra lá, pra cá! Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando! Dança, dança, dança! Dança, dança, dança! Dança, dança, dança! Dança, dança, dança! Bravo, porra! Moleque doido! Vai, moleca doida! Vai, moleque doido! Ela é cabelo, é cuzão, é cabelão. Pra no camarote eu tô bebendo à vontade. Pra no camarote eu tô bebendo à vontade. Faz a maquininha que hoje faz serecade. Faz a bagulho em dois a todo momento. E a galera tá no clima, tá no clima. Toma na batida, toma no batidão. Vai virar mais uma. Mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis... É sempre assim, implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal e dá-lhe sal, sal e dá-lhe sal. 3, 2, 1, ai, ai, ai. Fala, macaco da discórdia! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. E a nossa amiga Ingrid também, Yasmin. As meninas da discórdia, Maninho! Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Vou botar mais uma, amor. Bota, bota. Vou botar mais uma. Vou botar mais uma. E agora? São os quatro cara que a bandida se amarra. São os quatro cara que a bandida se amarra. É o Euler do Ponte, o Alan Henrique da Golada, o Gerente Marcelo, o meu parceiro André Vegante, bora Raul Stumano, e aí meu parceiro engenheiro Rafael, Leonardo Oliveira já chegou, e aí como é que é meu produtor Bagaú? E o Gordo Rio de Janeiro, e o Gordo Rio de Janeiro, o Amarelinho da Nike. Pagando o bicho do seu filho que nasceu hoje. É rock de Nike, é rock doido. Alô, Angolão da Nike. Chamo teu vulgo malvadão. Bodidinho. Malvadão. Dini Gordo. Malvadão. Bodidinho. Malvadão. DJ Udia é o brabo, porra. Se for magrinho, eu me amarro no pique, então passo mal. Naquele pique, eu passo mal. Naquele pique, eu passo mal. Se for magrinho, eu me amarro no pique, então passo mal. Naquele pique, eu passo mal. Naquele pique, eu passo mal. Se for magrinho, eu me amarro no pique, então passo mal. Naquele pique, eu passo mal. Naquele pique, eu passo mal. Vai. Os garotos do Rez também estão na área. Olha, Thiaguinho, o réu que da fez. O mascote também, Thiago Pizu. Flavinho Menezes. Ele tá na área também. Os garotos do Rez na área. E a Croco Rez também, por aqui, ó. Felipe Freire, primeira dama. Um abraço do Zinho. E aí, Davizinho, condição, tá na hora. Zinho, pressão que tá tocando. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do. O nosso amigo Enzo da NC Projetos. Ele é o rei do caquiado. Para, Enzo. Dá uma sentada, sentadinha. Vai. Bora, vai. No Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai. Meu amigo Paulo na Carla também tá na área. Godzilla, vai. E hoje, sábado, todo mundo se encontra na Via Show. Tunga. Bora, Juninho da Digital Print. Segura, moleque. Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé. Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé. Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo. O peito alongado, cabelinho colorido. Oi, ele quer sair comigo. Nome de Ferrari também tá na área. E agora? Ele é bandido, bandido. O nosso amigo Vini, o Didi da Lacoste. O meu parceiro Wallace tá na área. E aí, Douglas Bega. Família Nota 100 de Benevides sempre no apoio. E aí, meus primers. É Thiaguinho do Garoto Red. Agora, papai, agora. Agora o mascote da TF. O rock tá desguiado, o grave tá pipocando. Gordidinho tá tocando, gordidinho tá tocando, gordidinho tá tocando. Nosso amigo José da Carta das Massagens. Gordidinho tá tocando. Ele já falou. Gordidinho tá tocando, gordidinho tá tocando, gordidinho tá tocando, gordidinho tá tocando. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma. Yuri da NC Projetos. Toma, toma, toma, toma, toma. Caqueada de ninguém já chegaram. E ninguém fica parado. De ninguém já chegaram. E ninguém fica parado. É muito caqueado, um gordo. É muito caqueado, um gordo. E agora? Bora Pitbull, pega essa cachorra. Bora Pitbull! DJ Udi é o brabo, porra. Pega, pega. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o... Amigo Bruno Borges, você é o Leandro Rodrigues. Joga o anzol. É TF na área. Não, é que... Bora meu amigo Mouse, bora Vitinho. Joga, puxa. Meu parceiro Guine, equipe 5 tá na área. Eu já comi o grau, sal, sal. Eu já comi o grau. Olha os caras doido, é muito caqueado. Olha o Rodrigo da equipe 5, os caras doido. É muito caqueado. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Mas é vagabundo. O meu amigo Lauro, tô nem vendo. Tá lá, pra... E aí, Lauro? Tá, pra cá, tá lá. Quanto tempo, meu parceiro? Ah, pra cá, é. Hoje ele veio dar uma moral. É rock doido. Seja sempre bem-vindo. É rock doido. Faz... O nosso amigo Léo Brasão também da União do Tapanã. Faz o caqueado. Já tá na hora, Léo Brasão. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Faz o caqueado. A mulherada gosta. noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. Dinho Pressão. Meus escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Aniversário da Malzona. Se sim, eu venho. Tá no berço. Talvez seja cedo. E essa aqui, ó, é do meu amigo Harrison Lemos. Olha o sucesso rolando e o ponte lotado, Harrison. Eu sou da coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. Então preste atenção. Eu vim do beijo BH. Vamos lá. Prometo me apaixonar a cada beijo. Te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo. Meu amigo Rafa Gol, você, o Caio Paz, o passarinho Lázaro do Império. Bora, Malzona! Fechadona com o MC, Dentinho de Pele. Que rocha, tá no berço. O mestre deu também na área, o Gustavo. O Gustavo da Max tá na área também aqui, ó. Um abraço do Dinho Bressão, agora! Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. Super! Meus escudos, mas a força é demais. MC Dentinho PL também tá na área. Um abraço, Dentinho! Me apaixonar. Aqui do Gordo do Dinho. Gordo e Dinho Pressão. Seja cedo. Pode crer. Para te dizer que a noite eu. Lá vem mais uma, lá vem mais uma! Você de mim não sai. É, Manu! Olha o sucesso rolando aí, ó! Vamos ver. E aí? Eu peço que não me maltrate mais, pois corro perigo. Essa já tá na boca da galera, ó! De gostar. E aí? Eu juro, até tentei, mas faz hora extra esse meu amor. Canta, Manu! O foda é que você de mim não sai. Será que é destino? Vamos ver. Nosso amigo Romarinho do 40. O Filipinho, você, o Vera do Pãozinho. O Léo Cadeirante, a Larissa, tá todo mundo aí, ó. De gostar. O Partizinho dos Humildes. O Júnior Piloto, Letícia Louca. Bora pra cima! Chama no abraço, Douglas. O Júnior, o Léo Brazão, o Motora, Motora Vinícius, o Gabriel Adriano, o Eric Lisboa, tá todo União do Tapana aí, ó. É o Douglas Júnior que tá na área. Meu coração quer mais. Toma no pancadão, toma no pancadão, toma no pancadão. Olha a dancinha, olha a dancinha. Faz a dancinha no carpinteiro, a dancinha no carpinteiro. Bora, Vestinho. Tá dançando. Cebola chega na área. Vai, fogo. Felipe da CDC. A dança da sapatão. A dança da sapatão. Agora. Faz a dança da sapatão. X. A dança da sapatão. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. Vai virar, vai virar. Então fogo no baixo, então fogo no baixo, então tá pegando fogo, puxa! O Dinho Gordo tá na área e o Rock tá mil grau. O Rock Gordo tá mil grau, tá mil grau! Faz o bagulho! Agora! Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhes sal, sal. Cuida esse amigo motor, Alexandre, põe na fita! Sal, sal e o Giovanni, o Nerinho, o Everton! Sal. Os põe na fita tão mil grau. Sal e dá-lhe só pupa, pupa, pupa, pupa. Bora, bora, bora, bora, lã. Henrique tá golada que o bagulho tá doidão. E a galera vai fazendo caqueado. Bora, sabido, você, o Leandro Navegante. Já! E só quem vai hoje, sábado, pra via show. Atração nacional, Kevin Cris. E aí, maninho? Hoje promete na via show, vai ser assim, ó. Caralho, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, sai molhado. É nesse vai e vem. Vem essa amiga Gisele Santos. Molhado, entra assim. E meu amigo Xande de pressão do Mauro Sul, tá na área. Pressão. E as meninas da discórdia estão na área. Cheguei. Nossa amiga Ingrid e a Yasmin. Cheguei. E domingo é aniversário da Ingrid. Bora, mestre Dan. Segura. Bota nela, bota nela, bota nela. Bota aqui. Bota nela, bota nela, bota. Caqueado, o Digo da Equipe 5. Ele também dá nada, tá feliz da vida, né, diga só. Muito lá do rio. Dança, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Bora, amigos, tá na hora. Mano, hoje é sexta, papai. Toma tua. Agora, Marcelo! Toma tua pizza. Toma tua pizza. Toma tua. Toma. É gente de Marcelo! Toma tua pizza. Bora, italiano! O Dini e Gordo já chegaram. Bora pra cima, Cia! E o meu parceiro é Veraldo Aleixo de Marituba. Ele é sua esposa, sua cunhada, todo mundo ali, ó. Obrigado pela moral. Homem que comanda a Rádio Maria FM de Marituba. Dona de casa, arruacada toda, quero cachorrada. E hoje é dia de balada, com as vontades. Bora pra cima que lá vem sucesso. E domingo tem sítio do chefe Odeiro. Pela primeira vez o Dini Gordo tô na área. Alô, sítio do chefe, prepara que domingo é lá. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é cocô? Quem é cocô? Vai pro cocô. Quem é cocô? Vai pro cocô. Quem é cocô? Dançando, vai dançando. Agora! Você é vagabundo e vagabundo não namora. Você é vagabundo e vagabundo não namora. Não sei como explicar a minha sentimento. No som que ela dá valor. Ficar te gravado em todos meus. E a mulherada vai gemer bem alto. É o show referência. Com Gordo de Mil Pressão. Ele é DMC, esse é o DJ Paulinho. Nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Ai, ai, ai, ai, amor. Eu quero provar. Pois nossa vida, a minha isca vira minha amiga. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Para de insistir, chegar de se iludir. O que já tá passado, já passei. Eu sou baby, se ele não te quer. Mais pólvora. E nosso amigo Perninha do Rock. E o Ratinho PDJ, tô na área. E aí, Pula Suave. Ele já tá na área. Tô passando pano. Bora, pano! Vai começar o caqueado, começar o caqueado. Ninguém segura o macaco agora! Caqueado, caqueado no gingado, caqueado no. E o Douglas BH, ó! Caqueado, o dedinho comandando o momento. É tudo caqueado. DJ Gordo comandando o momento. É tudo caqueado. Agora é a hora, ninguém vai ficar parado. E aí, Brasil? A hora, ninguém vai ficar. Bota no telão aí o chute certo! Ninguém vai ficar parado. O maior site de aposta que paga na hora! Sal, sal. Estamos com o contrato renovado, maninho! Sal. Bota no telão aí, ó! Sou muito mal. Tá no telão, tá no telão. O bicho tá pegando. É chute certo na praia do Bradilson. Um abraço pra você. Tá pegando. Segura o pega na hora do telão, maninho. Tá o bagulho tá doidão. O bagulho tá doidão com chute certo. Vai lá. Tá pegando fogo e o bagulho tá doidão. Agora os caras doidos faz a cara de mauzão. A cara de mauzão. A cara de mauzão. A cara de mauzão. A cara de mauzão. A cara de mauzão. A cara de mauzão. Se tu fosse mil grau não era isso, era atual. Se tu fosse mil grau não era isso, era atual. Se tu fosse mil grau não era isso, era atual. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. E nosso amigo Fabinho Ferrari. Piranha, dentro do helicóptero. E nossa amiga Nara. No céu, piranha. Já estão na área, TH cego. E minha TMT. Esse amigo Vavão, família MB do Barreiro. Nas costas. Agora Marlon Silva, irmão da NG do Pop. Só caçando fogo. Bandida, foi bandida, foi bandida, foi bandida, foi bandida, foi bandida, foi bandida. E agora? Bandida. Os caras doidos só querem as bandidas. Os caras doidos só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Bandidas, bandidas, bandidas. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Ela quer dar pra bandida que tá do teu lado. Ela quer dar pra bandida que tá do teu lado. Ela quer dar pra bandida. Ela quer dar pra bandida. Ela quer bagulho doido. Mas ela quer o seu vovô. Ela quer dar pra bandida. Ela quer o seu gosto. Ela quer o seu gosto. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar. A mil grau. A mil grau. A mil grau. A mil grau. A mil grau. A mil grau. Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Apaga que tá liberado! Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta, vai ver só... E no nosso telão! Minha menina, eu te... Bota aí no telão, Brasil! Vai ver que a gente... R.A. Boutique! Vai deixar o... E a marca Duke Golden! Vai ver só não era nossa... É a marca que veste e patrocina o Gordo de... Volta. Amigo Matheus! Ele faz muita volta! Ele é Viviane Albuquerque, também tá na área! Bora, Matheus! Um abraço pra você, garoto! Volta. Ele faz muita volta! Só na mãe. Pra que agonia? E agora vamos dar um tiro. É vela no salto pela. Que é essa? Pega a visão como o complexo tá rindo. Como o complexo tá. Ao vivo! Ao vivo! Tá na parte de diz que permanece essa tranquilidade na comunidade. Essa Lili dos amigos que estão. Lolo Tavares! O Cadicinho também na área, amigo William Parque! Tô na área! Fala pra mim, se vai rolar, que eu tô afim. Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em esconder. Ei, responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você. Galera, dá valor agora, senhor! Tá dentro, tá tirando a roupa, e você vai querer o meu beijo. O Playboy da panelinha também tá na área. Me liga pra fazer. Leandro da Oliveira, o Raul estumando também. Se deixa no carro. Como é nada disso, tá tirando a roupa. Vai virado, vai virado, vai virado. Amigo Pato do Pastel do Pato tá na área, ele é a primeira dama. Ô mulher, eu sou novinho, me chama de perigoso, pisiano. E aí? Já escuto de um gordo que combate a ciência. Bora pra cima que lá vem sucesso assim, ó! Para de falar que ele é seu, marido dos outros. E no telão! E de Deus, tá Ricardo Estidores! É o gás da referência, segura Ricardo! Olha no telão aí, Brasil! Pressão, pressão, pressão. Pra cima! Pra cima! É muita pressão que eu tomo, tá apaixonado? Tá apaixonado? Babaca, vem curtir o Goldidinho que é rapidinho. Cuida, seu Big Ivan Souza. Goldidinho que é da Marambaia, tá na área. Vem curtir o Goldidinho que é rapidinho. Tá apaixonado? Babaca, olha que não dá mais pra esperar, tá na hora. Solta também da área, aqui na esquerda, e a sequência que ele gosta. Vai, Alan Souza, agora! Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer, das cartas que escreveu, falando de amor. Seu olhar pedindo pra me conquistar, lembro de quando me chamou para dançar, falando quero ouvir baixinho no ouvido. O trabalho do Barreiro, o Bruno Nibete, o Ceará. Toda a GDS do camarote. E aí, meus primes? Os primes estão aqui. Bora pra cima! Ainda não descobri porque me abandonou. Embora só de você. Segura! Sempre girou e me fazia tão bem. E aí? Senti o seu coração pulsando. Ainda não entendi o que fez você partir. Gordo e Dinho Pressão. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Um preço alto eu paguei. Olha o Ronaldinho. Mas eu amei. E aí, meu parceiro Nico do Shopping? Você. Ele já tá na área. Sentimentos zero. Vocês. Aí eu posso ver. Agora! Some no meu. Não perder. O quê? Nem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou! Não abra sua boca pra falar de mim. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que canta, canta. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Calha sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver que você diz que o destino nos separou, mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem tempo pra mim. Talvez ela seja sua inspiração. Olha quem chegou, olha o dona do seu coração. Vai. Mas eu duvido que vai esquecer. O que, mulher? Vai. Tá rolando aula, vai. Tá rolando aula, Laô! E não sou mais de ninguém. Aquela noite eu te esperei. Desde que ela voltou, já aula. Vai dançando. no caqueado. Só no caqueado. Só no caqueado. Só no caqueado. Só no caqueado. Osso, mano, só no caqueado. Osso, mano, só no caqueado. Osso, mano, treme. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Treme, vai tremendo, senhor Brinho, vai tremer. Treme em cima, treme embaixo, treme em cima, vai tremer. Um lado, do outro, do lado, do outro. Vai tremer. E agora tá na hora! Pamela Souza, Carol Santos, amigo Angolão da NAC, o Amarelinho da NAC, o Jonas da NAC, tá todo mundo aí, ó! Brenda Reis também tá na área. Foi ele que lançou o I Got Pop, pop som ele virou. Pra conquistar você, ele trabalhou. E com muita luta, o sucesso. E no telão, Savito dos Balões. Quer fazer a decoração do seu aniversário, casamento, batizado, 15 anos? Com o Betinho. O homem é especialista em decoração. Alô, Savito! Esse tem moral com o Gordo G. O homem que fez a decoração do chá revelação do Ravi. Gratidão, pai. A galera tá afim, então toma mais uma assim, ó. O meu amigo Davizinho de Curtição já falou: eu quero é mais. Onde? Mais tarde tem via show. Vou voltar pra você. Eu preciso explicar porque eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais vou te esquecer. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você canta. Não vou perder você. Amigo Rodolfo, o pato do pastel do pato é a primeira dama. E o Lava Jato L1, o melhor Lava Jato da cremação. Quem comanda é o Leandro Navegante. Leandro, bora lá. Escuta, meu amor. Ai, caralho. De uma vez, você tem que decidir se esse caso é pra valer. E aí? Se alguma vez difícil sofrer, foi loucura da paixão. E hoje eu... Hoje é o bicho do filho do bichinho. O da equipe 5, o bagulho tá doido. Já não te deixa ver. Amigo, você nasceu pra mim. Amigo, o Joca da GDP também tá na área. Porque ninguém. E o quê? Vai conseguir. Douglas BH, Leonardo de Veira, Rafael. Você de mim. Rafael Mancha. Eu não vou deixar. Toma! E aí, Pãozinho? O meu parceiro Anando lá de Santarém, o homem da iPhone Center. Não. Essa música aqui, ó. Não me ligue. O meu amigo Daniel manda pro Incrível Nanas. É, moleque. É muito amor envolvido. você acabar. Segura! Leonardo Divina, também gosto. Foi bom. Tudo que passou. Que pena, amor, que tudo acabou. Mas fico aqui pensando em nós dois. Leonardo Divina gosta, né, Leonardo? Ele só lembra da mulher que foi embora. Eu esqueço ao som do som. E o Alaô já falou, hoje vai ter jogo. E o vice-presidente vai estar lá. A paixão da galera. Vice-presidente, Alan. Vou amar você. O meu amigo Juninho da Digital Print. Bota Digital Print no telão aí, Brasil. E pode preparar mais 10 mil adesivos, pai. Digital Print, especialista em adesivos. E aí, Juninho? E agora? Série. O de Charles Daniel. Tá todo mundo aí, ó. Leonardo Sanders e a Nani, para doidar o bagulho assim, ó! E doida! Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Stepping out tonight with my heels so high and my lips so bright. I can see the light. Stepping out tonight with my heels so high. E aí, Galo Promote! Prepara que domingo é sítio do chefe, garoto! E os Prime do Jardelândia já falaram! O bagulho vai ser doido na Via Show mais tarde! Bora, meu gerente Marcelo! Prime! É italiano! E vai dançando! Bora, Begão! Bora, Begão! Bora, meu blaster, Dieguinho! O bagulho tá mil graus, falou, vou tomar uma dose, mano. E não pode chegar um cheiro de água na casa dele. Ele falou, tá pitbull, ele falou. Caralho! É fresco, é? Nosso amigo Cassiano da Equipe 5, o Playboy da Panelinha, o Eric Paquetá, tá todo mundo aí, ó. Essas alturas, Alex do lance tá empinando uma pipa já. Dico do shopping, então chega, pai. Dinho, Dinho, Dinho. O animal. Os brothers, os brothers. Gordo, Dinho Pressão e Gordo. Fazendo toda a galera dançar e vibrar. Numa só emoção. Pois, irmãos. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. E as batidas mais contagiantes do momento. Sente só. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Vai ligar, cê vai beber, vai... Bora, mascote da TF! Pois se prepara que hoje à noite eu... Olha o Euler do Ponte, meu Deus do céu. Vai geral, cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar e vai ligar. Chama o papai, vai. Bora, Felipe. Felipe Freitas, esse tem moral. Chama na alô, nosso amigo Thiago Lima. Você tá achando que eu sou chique? O Rodrigo fala assim, Rodrigo, que piscina. Agora e depois esquece. Vai! Mas o jogo virou. Olha, lançou também, fala assim. A situação. Ah, doido, é? Pai, eu parei não. Eles falam, o jogo virou, pai. Eu tô chegando, prepara seu coração, baixinho, vai. Pois se prepara que hoje a noite eu vou porque eu vou dar pra gerar. O Edson Júnior tá na bola, Edson Júnior! Pois se prepara que hoje a noite eu vou porque eu vou dar pra gerar. Vai, bebê. Amigo baralhinho da Nike, angolano. Eita, que o bagulho tá doido. Oh, você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço é você que tem. Joga a luz, Brasil, pra ter uma foto aqui com o gerente aqui. Bota bebê, bota neném. Se não for você, ai, não vai ser neném. Daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. Brasil, joga a luz, Brasil. Meu Deus do céu. Daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Diferente de tudo, diferente de todos. DJ Ives e DJ Guga. O jogador não olha pra foto. Tá, se vai. Caralho do jogador. Oh, você, o meu coração que... Esquece, caralho. Estourado. Com outras, mas não consegui te esquecer. Aquele abraço. E as meninas da Discord estão na expectativa. Deixa só você. Domingo vamos pegar fogo o sítio do chefe. Bota neném. Aniversário da Ingrid, é? Não vai ser neném. Vamos vencer dois. Eu tô com saudade. Aquela sentadinha. E a união do Tapolhão na área aí, ó. Bota bebê. Douglas Júnior. Bota. Léo Brazão, Matada Vinícius. Eu tô com saudade. Daquela sentadinha que tu tem. O nosso amigo irmãozinho. O meiotes, empresário da César, o Gabriel da equipe Sal. Foda-se. Eu tô. O bagulho tá doido de falar. Tinho. Onde é que cê tá? Fala pra mim se vai rolar. Que eu tô afim. Eu sei que já é tarde, podia estar, mas você insiste em se esconder. Charlene Lima, também um abraço! Responda essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você. E... O produtor gosta, bagaço! Quando lembrar da gente, o partirando a roupa e cê... Virou forrozeiro agora, hein? Beijo na boca, do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Ai, caralho! Tira na roupa, você vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Pegada do gordinho que me deixa louco. Mailo Colares. E aí, Mailo? E o meu parceiro Gabriel tá na... Você viu? Agora meu gordinho, Campo Salão no Ceará. Ei, meu vaqueiro. E aí? Eu vou falar que não quero beijando sua boca. E nossa amiga Everaldo Aleixo, o homem que manda e desmanda em Marituba, já tá na área. Ele é sua esposa, toda a galera por ali. Obrigado pela moral, Everaldo. Receba aí um abraço do Gordinho. E vamos pra cima, moleque. E aí, Everaldo Aleixo, tamo junto, moleque. Que tal mais uma, que tal mais uma, assim. Nosso som é massivo, você vai gostar. O piseiro tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. Segura minha mão que você roda pra mim. Dinho Pressão. Você dança assim comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer. Só eu e você. E agora? É. Vai dançar assim pra mim. E joga no passinho. Vamos juntos. Chame. Gordo e Dinho Pressão. Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos te amegar. O piseiro vai bombar. Já sabe, né? Isso é mal que do ouro, pai. Nosso som é macio, você vai gostar. Piseiro tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. Segura minha mão que você roda até. O Cauê da Bananinha também tá na área. Pode crer. Que tal essa aqui, ó? Volta, rapariga. Amigo Sarraf, o Dante, o Léo. É rapaziada Nike. Obrigado, Sarraf. Sentada pro pau. Paiguinho. Volta. Olha o Nerinho, o Gelvânio. Você é. Botaram o Alexandre, tá todo mundo aí, ó. Fico louco, você desce me excita. Eduardo Pacheco. Aquela nossa transa gostosa. E aí? Volta, rapariga. E a galera de Santana. Volta, bem. O Rodolfo Tito, Playboy. E pra contar. Para Barney. Tô com saudade de beijar você todo e fazer um amor nível hard. Eu tô com saudade. Eu aposto você também tá. Vai, Neguinho, nota 100. Olha, mas eu não me importo. O Vinho Dentinho, os Prime, o Arthur Rodrigues. Bora, meus Prime! Dizer, o meu colinho quer sentada. Então senta danada. Então senta danada. O meu colinho quer tua sentada. Alô, garçom. Providencia um saco de gelo pro empresário Mouse da equipe 5 aqui agora. Sentada. O cara tá com a ponta, vai comprar um saco de gelo. Nada. Um não, dois, ele falou, vou comprar dois sacos de gelo. Dinho. Errado, mas é gostoso. Ela tá me deixando louco. Playboy da Pornalinha também, já na área. Agora. Ela tem namorado. Pô, te deu uma moral, chamar o garçom pra ti, tá, ficou bravo. Mas só quer tá aqui do meu lado. Vai comprar o gelo, pô. O cara nem sonha. A rádio esquece. Ô, caralho, agora é difícil. Esquece. Olha o mãozinho, tá na área, vai lá. O Cauê perdido, Douglas BH. O Wallace Costa, o amigo particular do Playboy. É pegada de vaqueiro, João Gomes. Canta, João Gomes, canta já. Do penaço do pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Alô, Henrique, não para, ele tá atacado hoje. Tá morrendo que você é... Ele, Leandro, é navegando. De felicidade. Vem... É, moleque. Sim, faz isso, vaqueiro, feliz, verdade. Vem matar logo de beijo quando acabou com a saudade. Eu... Ah, de novo. Olha o Eulo do Ponte. Enlouqueceu tudo que a gente. Bora, Eulo! Fez o corpo. Carreira solo. Fez o corpo no meu. Tô mil graus. Querendo te beijar de novo. O teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero. O nosso amigo é Vertinho. No meu. Bora, Vertinho. De rocha, moleque. Olha o Thiaguinho, feliz da vida com a vitória do Remo. Cê é pegada de vaqueiro, João Gomes tá na avó. Olha, nova modalidade agora. De corpo, pra você ter cuidado com o seu celular na festa. Namorado, fica segurando na tua mão. E você é mais bonito um pedaço da vida. Graças a Deus tem dado certo.